O tema a ser colocado aqui hoje é uma interrogação, né? É uma pergunta. O mal existe? O mal, ou se alguns quiserem, a maldade existe? Uma outra pergunta. Quais, se fosse perguntar para nós próprios, quais são os critérios, quais são as ideias, critérios, ou visão, ou sugestão, o ponto de vista que nós temos para classificar o que é um mal e o que é um bem, o que é uma maldade e o que é uma bondade. Qual é que é o nosso ponto de vista para classificar isso? Para depois nós fazermos a pergunta, o que que é o mal, o que que é um bem? O mal existe? É uma pergunta, é uma interrogação. Então, desde o início dos tempos, sempre existiram grandes pensadores, filósofos e outras pessoas que se dedicavam a, digamos assim, criar novas ideias, novos pensamentos. E eles sempre se perguntavam, e perguntavam para aqueles que liam as suas obras, se realmente o mal existe. E se ele existisse, por que que se admitiria, então, a ideia de Deus? Sendo Deus, né, um ser bom, justo, verdadeiro, fraterno, compreensivo, onipotente, pode tudo, onisciente, sabe tudo e onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa é a classificação de Deus. Se Deus realmente existisse, por que é que ele permitiria a existência do mal ou da maldade? Será que ele, na sua criação, ele teria criado todos os seres que estão habitando esse planeta com a ideia de fazer com que eles sofressem através das maldades, através do mal? Mas aí é uma controvérsia, porque sendo Deus bom, justo, verdadeiro, fraterno, compreensivo, por que que ele quereria exatamente isso para nós, seus filhos? E muitos deles, então, pensadores antigos, da Idade Média, modernistas, contemporâneos, eles classificavam essa ideia e eles justificaram a não existência de Deus, exatamente por esse fato, existir tanta maldade entre as pessoas. Era uma ideia, era uma maneira deles pensarem a inexistência de Deus. Teve até o tal do Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele pensou a ideia de Deus como se Deus realmente existisse, por que não ser ele Deus? E que Deus era uma criação humana, portanto ele matou Deus. Certo? Um prussiano. Esse foi um dos grandes, digamos assim, um dos grandes problemas que aconteceu na época dele, por causa que naquela época ele existia a predominância da Igreja Católica. Então foi uma coisa bastante conturbada. Mas ele, através dessa colocação, ele justificava a não existência de Deus por causa do excesso de mal. Excesso de maldade na humanidade. Existe aqui um livrinho, bem fininho, o nome é O Mal. Ele é professor, o cara que escreveu esse livro, ele é professor de teologia e filosofia da PUC de Porto Alegre, o nome dele é Reinhold Aloysio Hullmann. Tá? E ele coloca aqui algumas explicações, existe o capítulo 2, explicações sobre a origem do mal. Certo? Então eu classifiquei alguma coisa aqui para a gente aprender sobre o que que realmente se pensava na antiguidade sobre a questão do mal ou da maldade. Então, os hedonistas era uma escola filosófica que só dava importância aos prazeres carnais. Eles diziam que todo mundo tem que ter prazer o tempo todo, que não era pecado, que não tinha problema nenhum. Certo? O que que ele dizia assim? O justo e o injusto, eles diziam, não existem por natureza. Quer dizer, a maldade ou bondade não existe por natureza, mas sim pela lei e pelo costume, que na verdade o que pode ser mal, pode ser maldade aqui, pode não ser no outro lado do nosso planeta. Essa era a questão que eles colocavam. Zoroastro, que criou a ideia zoroastrista, né, é uma seita, zoroastristas, zoroastrismo, ele diz assim, que o homem sábio, o homem que sabe, ele cumpre escolher o espírito do bem, ele procura escolher aquilo que é bom, para haver, através dessa escolha, ações felizes. E terrível seria o futuro que espera aqueles que procuram o espírito do mal. Que lhe dá uma ideia aqui do quê? Que cada um vai colher aquilo que escolher. Se eu escolher o espírito do bem, as coisas boas, eu vou só colher o bem para mim. E infeliz daquele que escolheu o mal, porque vai só colher coisas ruins para ele. Os gregos antigos, eles diziam assim que Júpiter é um planeta, isso aqui é coisa mitológica, né? É o autor de todo o bem. E Plutão seria o agente de todo o mal. Era a ideia deles, ideia mitológica, de explicar o bem e o mal. Thomas Hobbes, um outro filósofo moderno, modernista, ele dizia assim que o bom e o mal, o bem e o mal, deve ser escolhido pelo Estado. O Estado vai dizer, através das condições sociais, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Esse cara é político. Os dualistas, o dualismo, o que é os dualistas? Eles defendiam a ideia do dualismo, em cima, embaixo, para frente, para trás, para um lado, para o outro, preto, branco. Para eles, a ideia deles é de que tudo existia um contrário. Se a gente vai ver, realmente existe isso. Para tudo existe o oposto, certo? Ele dizia assim, que o mal, eles diziam que o mal provém da matéria essencialmente má. Que o que faz com que nós nos tornemos ou façamos alguma coisa má é a matéria que nos envolve. E para ela há um criador à parte, mal, sendo por consequência também má a matéria. Ele diz então que dentro da matéria é onde nós nos perdemos, através da matéria. Porque nós somos essencialmente bons, certo? Então, se nós vamos classificar todas essas ideias, que teriam outras aqui, mas que a gente não consegue passar tudo. Se nós formos classificar, então, essa ideia sobre a questão da maldade ou das coisas más. Vamos aqui pensar numa coisa má que pode passar na mente de todos nós, sobre o que é, digamos assim, uma coisa má. A gente pode dizer aqui, um assassinato é algo ruim, é algo negativo, extremamente negativo, porque alguém está tirando a vida de uma outra pessoa. E nós não temos esse direito, porque você está cometendo um crime, tirando a vida do teu próximo, por mais que você não goste dele. Bom, Deus não tem nada a ver com isso, gente. Se eu matei uma pessoa que eu não gostava, existe aquela lei primeira, que é a lei da reencarnação, que vai fazer com que eu, numa próxima existência, eu vá colher isso de volta. Deus não tem nada a ver com isso. Existe a maldade dependendo do ponto de vista. Essa pessoa que eu matei, como é que era a minha relação com ela? Qual é que foi a minha relação de uma vida passada, de uma outra existência? Ora, quem somos nós para julgar a ação dessa pessoa? Não estou aqui justificando o assassinato, mas sim justificando a ação do assassinato. Como é que funciona isso? Vamos pensar numa outra coisa má, digamos assim, o roubo, a falcatrua, o roubo. Como é que funciona isso? Aqui no Brasil a gente já está, é normal a gente falar de falcatrua aqui, de estelionato lá, de roubo lá, de um monte de coisas através de pessoas que estão acima de nós, né, no governo. Mas quem somos nós para julgá-los? Se fomos nós que os colocamos lá, nós votamos neles. É toda essa questão da maldade. É maldade? Claro que é maldade. Mas e aí? Como é que nós vamos classificar isso? Qual é o ponto de vista que a gente tem que partir? Se nós colocarmos uma outra coisa também, muitos pensam, digamos assim, que a mentira também é uma coisa má. Mas se nós formos mentir para as outras pessoas, se eles olharem no nosso olho, eles vão ver que a gente está mentindo. Eles vão perceber que a gente está mentindo. E não adianta a gente pegar e se enganar a gente mesmo, a nós próprios. Por quê? Porque se nós mentirmos para os outros um dia vão mentir para nós. Ou eles já estão mentindo para nós e nós não estamos percebendo. Então, aqui a gente está tentando colocar é que tudo aquilo que a gente provoca aqui, seja um assassinato, um roubo, uma falcatrua, uma corrupção ou a mentira, nós vamos escolher ter tudo isso de volta nessa própria existência ou numa outra. Então, qual é que é o ponto de vista que a gente tem que ter agora sobre a maldade? Claro que existe a maldade, mas se nós olharmos por um outro ponto de vista, também ela não existe. Por quê? Se nós olharmos dessa forma de pensar, nós estamos cometendo uma maldade contra nós próprios. Nós não estamos cometendo uma maldade contra os outros, mas sim contra nós próprios que estamos fazendo, tendo esse tipo de atitude. Então, não existe assim uma resposta, dizendo assim, a positiva, quer dizer, afirmativa ou não afirmativa, de dizer assim, o mal existe? Sim. O mal existe? Não. Não, não tem uma resposta que a gente pode chegar a um ponto de dizer sim ou não. Dependendo do nosso ponto de vista. E aqui tem um cara aqui que falou, uma escola filosófica, disse, não, mas dependendo também dos costumes, das tradições e dos locais. Aqui é mal, digamos assim, se explodir no meio de pessoas para tirar a vida de outras pessoas. Aqui é mal, é maldade. Nós vemos isso como uma maldade extrema. O Islã, né, o islamismo prega isso, de que os irmãos, eles devem se rodear de bombas, ir no meio dos judeus, se explodirem e fazer com que maior quantidade possível de pessoas que não pregam a sua religião se explodam junto. Para eles isso não é maldade, é uma bondade divina. Para nós é uma maldade. Então é sobre esse ponto de vista que queremos colocar que devemos sim é racionalizar essa ideia, raciocinar, refletir. E quando a gente vai ler uma notícia, para que a gente consiga realmente, de uma forma racional e objetiva, classificar o que é maldade e o que não é maldade. Mas de forma, assim, inteligente, racional, elevada. Muito obrigado.